A sua rádio onde você estiver. She's tried on everything, every little thing inside her closet. And she knows it's getting late, knows that I've been waiting and I'm starving. Cause we've been working overtime. She wants to make a night that we'll remember. And I'm staring at the time, thinking it's alright, put on whatever. But I've been on my best behavior, pacing back and forward. And 10,000 lifetimes later, when she walks through the door, está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoz.com.br até meio-dia. Contatos para que você possa interagir conosco. 3028-2828 é o bom e velho telefone, né? Telefone fixo. A Luciana terá o maior prazer em atender você, principalmente se sua voz for sedosa, sedutora e sensual, com papo inteligente e tudo mais. 4588-282828 é o contato no WhatsApp. Não aceitamos envio de nudez, ok? Transamérica Foz, nossa fanpage no Facebook, arroba Transamérica Foz, nosso perfil no Twitter. Crimes ambientais no Parque Nacional do Iguaçu. A 5ª Companhia Ambiental da Polícia Militar do Paraná deflagrou na quinta-feira a Operação Independência, trabalho que teve como base de ação os municípios de Santa Teresa do Oeste e Lindoeste, com o cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Cascavel. No total, 52 policiais militares, 2 agentes do ICMBio e 15 viaturas participaram do procedimento, que resultou na prisão de 9 pessoas e na apreensão de 14 armas de fogo, munições diversas, 7 pássaros silvestres e carne de caça. Impressionante, né? Passa o tempo, em tese, aumenta a conscientização ambiental, entretanto, né, continuamos a verificar esse tipo de cena. Olha, começou ontem no Centro de Convivência do Idoso, ali junto à Praça da Bíblia, no Jardim São Paulo, um dos eventos mais aguardados por moradores de Foz do Iguaçu e região. Trata-se da 17ª Ecoflores, exposição de flores, plantas frutíferas e ornamentais, organizada pelo Rotary Club Foz do Iguaçu Três Fronteiras, em parceria com empresas e instituições. A renda do evento será revertida para os projetos mantidos pelo clube, como é o caso do Banco de Camas Hospitalares, o Foz Cidade Água e também aquele ursinho, né, de pelúcia que é disponibilizado para crianças que são atendidas pelo SIAT. A Ecoflores tem entrada gratuita e segue até o dia 18, com atendimento das 10 da manhã às 9 da noite e opções de produtos com preços a partir de R$ 3,00. Vale a pena conferir, hein? Vamos agora à nossa curtida da semana. Curtida da semana. E a nossa curtida da semana, quadro que destaca iniciativas relevantes feitas por moradores, empresas e instituições de Foz do Iguaçu e região, navega mais uma vez até a rede social Facebook. O objetivo é destacar a fanpage do Colégio Agrícola Manuel Moreira Pena, o Colégio Agrícola aqui de Foz, fanpage Colégio Agrícola Foz, que compartilha materiais relativos ao colégio, também à educação e à sociedade de Foz do Iguaçu, como é o caso da petição para a construção de um viaduto no trevo da Avenida Costa e Silva com a BR-277, ali na entrada da cidade. O Colégio Agrícola, localizado na Avenida General Meira, na antiga zona rural de Foz, é uma das instituições mais tradicionais da cidade, tendo comemorado recentemente seus 60 anos de fundação. O link para curtir a fanpage está sendo postado agora nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e @ Transamérica Foz no Twitter. Vamos com música, daqui a pouquinho tem mais programação aqui no Fronte. Do you do? espaço reservado à propaganda não eleitoral Transamérica. Alegria, amizade, fidelidade. Confira os candidatos do PMA, Partido do Melhor Amigo. Sou o Rex. E se você também é o meu melhor amigo, peço o seu voto. Com salário de vereador, poderei comprar uma ração decente, e não essa ração de promoção, que você sempre compra no supermercado. Meu nome é Rex. Vote em mim. E eu não mordo você. PMA! Pelo fim da violência contra os gatos e gatas do meu Brasil. Mitice, candidata a vereadora. PMA, Partido do Melhor Amigo. Amigo eleitor, sou Chimbinha Cover, casado com a Joelma Cover, integrante da banda Calypso Cover. Se eleito, prometo reconciliar Joelma e Chimbinha de verdade e promover a volta do Calypso original. Prometo também mudar o hino da nossa cidade. Chega de música brega, música das antigas. O povo quer Cavalo Manco, A Lua Me Traiu e os sucessos na voz da Joelma. Conto com o seu voto. Chimbinha Cover, o vereador do povo. Amigo e amiga, meu papo é com você que trabalha de segunda a sábado, sem descanso, de pé e com horário de almoço reduzido. Você não acha que o mundo seria um lugar bem melhor se fosse cheio de feriados? Se eleito, prometo criar mais feriados, um por semana, para que você tenha um dia a mais de descanso e eu também. Meu nome, Gerânio. Não esqueça, Gerânio, o vereador dos feriados. E acabou, acabou, acabou. Amigo eleitor, amigo cliente, sou o Chico da Farmácia Chico, localizada na Avenida Charles da Silva, número 348, ao lado da Escola Municipal, bem ali na esquina, sabe? Então, nesta semana, estamos com medicamentos genéricos com 50% de desconto. Tem também promoção de fralda descartável e desodorante. Meu número é o 3598-9898. Não esqueça, hein? 3598-9898. Sem taxa de entrega em todo o bairro. Ah, sim! Também sou candidato a vereador. Se quiser votar em mim aí, meu número é esse que tá na tela aí, passando pra vocês. Chico da Farmácia Chico. Obrigado, vizinho. No hospital, na sala de cirurgia. Meu nome é Repenildo da Silva e quero ser o seu representante na Câmara Municipal. Se for eleito, pretendo propor a criação de uma UPA no Jardim das Palmeiras. Ô, candidato. Essa UPA já existe. Então a construção de um hospital municipal. Ô, candidato, também já existe. Um pronto atendimento no Morumbi. Também já tem, candidato. O senhor não conhece essa cidade? Ah, então prometo não fazer nada na Câmara. Pronto, sou Repenildo da Silva, o seu candidato. Encerra-se agora o espaço... Ah, ô, Guilherme, pode voltar com o front aí. Candidatos do horário não eleitoral Transamérica, porque aqui você pode brincar. Lá nas urnas, no dia 2 de outubro, de jeito nenhum. Vote com consciência, porque gestão pública não é brincadeira. Fronte Transamérica até meio-dia. Hora da merenda no Front Transamérica. Merenda é maneira de dizer, né? Só uma beliscadinha aí antes do almoço, porque meio-dia está chegando o Frigo, né? Com cardápio variado de notícias no Paraná TV. Ô, Frigo, para com isso, cara. Se eu for almoçar notícia, ainda mais muitas das que acontecem aqui na terrinha, ó, o que vai dar é indigestão. Haja pecúlio, né? E por falar em indigestão, ainda hoje tem o 7-1 da semana, com 7 notícias que são como gols da Alemanha. Da Alemanha de verdade, não da Alemanha Olímpica, né? No lombo do cidadão brasileiro. Um breve intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.